Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os magos reunidos na orla da floresta com os sons do psicadelismo, do krautrock, música exótica e muito mais, essencialmente sons das décadas de 1960 e 1970, e começámos com Ten Years After, banda britânica formada em 1966, uma das mais populares finais dos anos 60 da música a sair do Reino Unido, uma banda natural de Nottingham, uma banda que teve um enorme sucesso depois da atuação no Festival de Woodstock em 1969, atuação que transformou mesmo os Ten Years After em super estrelas praticamente globais, e a partir daí muito interesse nos discos seguintes de Ten Years After. No entanto, na Floresta Encantada de hoje estamos mesmo no início de carreira da banda e começámos com um single lançado em 1968, Portable People, e agora vamos para outro momento de Ten Years After, o álbum de estreia homónimo, lançado em outubro de 1967, um registro que reúne principalmente versões de outros artistas. São poucos os temas originais que surgem neste disco, ao contrário dos álbuns seguintes de Ten Years After. Vamos escutar um tema escrito por Al Cooper, I Can't Keep From Crying Sometimes. São os Ten Years After no disco de estreia em 1967. Sometimes good.

A Floresta Encantada, primeiro e no início de programa com os 10 Years After, em dose dupla, primeiro com Portable People, e entretanto estivemos com I Can't Keep From Crying Sometimes, uma faixa que podemos encontrar no registro de estreia desta banda britânica, 10 Years After, lançado em 1967. É também de 1967 o primeiro álbum de Big Brother and the Holding Company, banda norte-americana, formada na zona de São Francisco, e dentro da mesma cena psicadélica que nos deu bandas como Jefferson Airplane, Quicksilver, Messenger Service ou Grateful Dead, entre outros nomes. Uma banda que teve muitas mexidas na sua formação, especialmente no início, e assentou, pelo menos para a fase inicial dos primeiros discos, como por exemplo o álbum de estreia homónimo Big Brother and the Holding Company, com a presença já de Janis Joplin, que não era a cantora no início desta banda, e foi precisamente uma música com a voz de Janis Joplin que escutámos na Floresta Encantada, o tema Intruder. Vamos continuar com outra proposta saidinha da Califórnia e também desta cena psicadélica que tomou conta da cidade de São Francisco em meados dos anos 60, os Santana, uma banda que teve um enorme sucesso com o concerto no Festival de Woodstock em 1969. Pouco depois sai o disco de estreia, também de 1969, simplesmente Santana, uma das mais empolgantes bandas da cena de São Francisco, especialmente porque cruzava o rock, o psicadelismo com os ritmos latinos. Vamos escutar a faixa You Just Don't Care, Santana, no álbum de estreia em 1969. Estão na Floresta Encantada e primeiro estivemos com Santana em 1969 e o Just Don't Care e, entretanto, os Chocolate Watch Band, banda psicadélica, mais também relacionada com o movimento Garage Rock de finais dos anos 60, banda formada em Los Angeles, os Chocolate Watch Band com Baby Blue. É, na verdade, um tema escrito por Bob Dylan, It's All Over Now, Baby Blue, uma canção lançada em 1965. Em 1966 conhece uma versão por parte dos Dam de Van Morrison, é aliás daí que Beck vai buscar o sample para o single de 1996 Jackass, e é essa versão dos Dam que se torna de facto referência, como se pode comprovar aqui pelo tema de Chocolate Watch Band, a revisitarem então a Baby Blue, que podemos encontrar no registro da Inner Mystique de 1968. Seguimos agora com uma banda obscura da psicadelia britânica, chamam-se Tinsel Arcade, gravaram em 1967 uma música, esta que vamos ouvir agora, o tema Life Does Not Seem What It Seems, é um tema que ficou esquecido entre as muitas bandas de psicadelismo do Reino Unido de finais dos anos 60. No entanto, esta banda Tinsel Arcade surgiu numa coletânea bem mais recente, Think I'm Going Weird, Original Artifacts from the British Psychedelic Scene, 1966-1968, uma espécie de nuggets, mas neste caso sobre as bandas britânicas. É uma banda esquecida, uma obscuridade, mas é relativamente fácil de encontrar porque existe então nesta coletânea. Chamam-se Tinsel Arcade e vamos ouvir Life Does Not Seem What It Seems. Yeah. time, hold your hand so tight in the way that you looked at him. Don't tell me all those times we spent in quiet love. Don't tell me anything now about a love we once shared. All I know is the way my heart feels and the way it's breaking now. Heart that once was so full of love and now you've torn apart. Floresta Encantada, primeiro em 1967, Tinsel Arcade, banda esquecida do movimento psicadélico do Reino Unido. Escutámos a faixa Life Does Not Seem What It Seems e, entretanto, os Eden's Children, o tema Don't Tell Me. Eden's Children, uma banda formada em 1967 em Boston, uma banda norte-americana muito inspirada pela invasão britânica e pelos sons por exemplo, mais pesados da guitarra de Jimi Hendrix. Era uma banda curiosa porque misturava essas referências do blues, do psicadelismo e do hard rock, mas com também algumas referências mais jazzísticas. Lançaram dois discos, os dois em 1968, primeiro o álbum homónimo, Eden's Children, onde podemos encontrar esta faixa que escutámos agora, Don't Tell Me, e depois, mais tarde, o segundo registro, Sure Looks Real. Vamos seguir com outra banda menos conhecida, é também norte-americana, de Minneapolis, formada em 1966, chamam-se The Litter e fazem um som entre o psicadelismo e o garage rock. Lançaram uma série de singles até 1969. Surgiram também, por exemplo, nos Nuggets, falávamos há pouco dos Nuggets, temas da primeira fase da psicadelia norte-americana entre 1965 e 1968. Em 1968, precisamente, lançam o tema que vamos escutar agora, o single Silly People. Os The Litter, a rodar agora na Floresta Encantada com Silly People. Silly people wanting to find out if there's somewhere to be happy, everyone's in doubt. Can't they see that we've been through it? Don't they understand? Silly people turning us away. Each and every one denies us each and every day. Can't they see that we're just trying to build a sunny day? Hey, yeah. We'll be right back. primeiro na Floresta Encantada estivemos com os The Litter, a faixa Silly People, single de 1968 para esta banda norte-americana The Litter, formada no Minnesota. E entretanto estivemos com Jeff Beck, Beck's Bolero, um tema essencial, é o primeiro tema a solo gravado por Jeff Beck, saiu em 1967, gravado em 1966 e na verdade com um super grupo a acompanhar Jeff Beck, Jimmy Page na guitarra de 12 cordas, John Paul Jones no baixo e Keith Moon dos The Who na bateria. E esta gravação, por exemplo, deixou as sementes na mente criativa de Jimmy Page para criar depois um super grupo mais à frente, e estão aqui as bases daquilo que veio a ser depois o grupo Led Zeppelin. Keith Moon dos The Who tocou neste tema sem ser creditado, pois não queria que Pete Townshend soubesse que tinha gravado esta música juntamente com Jeff Beck. Pete Townshend veio a saber e criou uma série de problemas entre os elementos dos The Who. Beck's Bolero dá também o início a uma colaboração entre Jeff Beck e Jimmy Page já nos Yardbirds, uma banda que também já tinha acolhido Eric Clapton. Jeff Beck era o guitarrista principal, entretanto entrava também Jimmy Page. Gravaram algumas músicas juntos, incluindo Stroll On, que surge mesmo no filme Blow Up de Michelangelo Antonioni. Os próprios Yardbirds surgem numa sequência deste filme clássico de Antonioni, Blow Up, e que retrata também, de certa forma, toda a cena londrina, a Swinging London de meados dos anos 60. Vejam a cena com os Yardbirds, porque é muito cómica, a banda a tocar e a causar depois o caos também em cima do palco. Vamos escutar precisamente a faixa Stroll On, que junta as guitarras de Jimmy Page e Jeff Beck. Estes são os Yardbirds em 1966. We'll be right back. Vazada. E depois dos Yardbirds em 1966, passamos então para o momento Zuvizeva Zapa da Floresta Encantada, em que tentamos uma vez por semana passar sempre uma música de Frank Zappa. E hoje vamos até 1979, nesse ano aliás Zappa lançou uma série de discos como Joe's Garage e Sleep Dirt, mas vamos ao registro Shake Yeah Booty, um enorme sucesso comercial no percurso de Frank Zappa, o que quer dizer muito, já que Frank Zappa não tinha assim grandes sucessos comerciais, editou muitas canções e muitos discos, mas poucos eram de facto sucessos comerciais. O álbum Shake Yeah Booty de 1979, e lá pelo meio está esta, chama-se Flakes. Este é Frank Zappa na Floresta Encantada. They never be working when they ought to should. They waste your time, they're wasting mine. California's got the most of them. Boy, they got a host of them. Swear to God, they got the most at every business on the coast. Yeah, swear to God, they got the most at every business on the coast. They got the flakes. Your brakes, you ask them, where's my motor? Well, it was eaten by snakes. You can stab and shoot and spit, but they won't be fixing it. They're lying and lazy. They can be driving you crazy. Swear to God, they got the most at every business on the coast. Yeah, swear to God, they got the most at every business on the coast. Take it away, Bob. As nice as I could, if my job would somehow be finished by Friday. Well, the whole damn weekend came and went, Frankie. Wanna buy some Mandy's bar? You know what? They didn't do nothing. But they charge me double for Sunday. Now you know, no matter what you do, they're gonna cheat and rob you. And then they'll give you a bell that'll get your senses reeling. And if you do, they got computer collectors that'll get you so crazy till your head'll go through the ceiling. Yes, it will. Busting a cage with a paper knife. All what we got here's American made. It's a little bit cheesy, but it's nicely displayed. Well, we don't get excited when it crumbles and breaks. We just get on the phone and call up some flakes. They rush on over and wreck it some more. And we are so dumb, they're lining up at our door. Well, our toilet went crazy yesterday afternoon. The plumber, he says, never flush a tampon. This great inflammation cost me half a week's pay. And the toilet blew up later on the next day. Yeah, yeah. Yeah. Networks! Frank Zappa em 1979 com o tema Flakes para um dos discos que Zappa lançou nesse ano, Shake Yer Booty. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Para o final fica Bill Plummer. É norte-americano, nasceu em 1938 e evidenciou-se na área do jazz, mais precisamente no contrabaixo, e teve uma longa carreira no desenvolvimento deste instrumento e trabalhou com uma série de nomes como Miles Davis, Tony Bennett e depois outros nomes mais ligados ao rock, como os Rolling Stones, ou Willie Nelson, ou Ray Cooder, entre muitos outros. Ele já era um aplaudido músico de jazz, mestre do contrabaixo, quando em 1968 lança um disco que virou completamente cabeças na época, Bill Plummer and the Cosmic Brotherhood, um disco muito inspirado pela música do Médio Oriente e da Ásia. É preciso referir, por exemplo, Bill Plummer estudou com Ravi Shankar, estudou a sitar, e neste disco recupera mesmo essas sonoridades do Médio Oriente, cruzando-as com o jazz e também com algumas versões aqui pelo meio, como é o caso de um tema dos Byrds ou até outro de Burt Bacharach. Mas tem alguns temas originais, como é o caso do tema que passa agora na Floresta Encantada, Journey to the East, um dos momentos deste disco que esteve muito tempo esquecido e perdido em caixotes com discos de vinil, mas entretanto também já conheceu uma versão em CD. Bill Plummer and the Cosmic Brotherhood, de 1968, o jazz e as referências da música oriental, no momento psicadélico assinado por Bill Plummer, e a fechar a Floresta Encantada desta semana. I went far, far across the sea, past soundless deserts of realities. A gentle breeze was blowing then, so soft and subtly. I stopped to take the late sunshine before the warm light ceased. I would not rest for some time on my journey to the east. Peace is what I had come searching for. Spiritual comfort, thoughts far from those of war. And then I went on with my pilgrimage to find the home of light. I traveled on for quite a while until late in the night. It seems then I moved time and space like scenes in some fine play, and all beings seemed to welcome me as I went on my way. I saw things that were far removed from what I thought was truth. And then I knew I'd come upon the soul's home and its youth. Peace is what I had come searching for. Spiritual comfort, thoughts far from those of war. I woke up in a daze from deep within, and then my vision ceased.